você acha pouco. Andar dizendo por aí que eu meto louco. Te ligo, não atende, mas vou entrar no jogo. Aqui é treta negra, fogo contra fogo. Eu tô no sufoco, você acha pouco. Andar dizendo por aí que eu meto louco. Te ligo, não atende, mas vou entrar no jogo. Aqui é treta negra, fogo contra fogo. Eu te conheço, isso é pra me provocar. Faz um charme, gosta de me abandonar. Saudade bate, sei que vai me procurar. Sempre cheio de mistérios, você vem na hora H. Deixa a gente assim. É o nosso jeito de viver feliz. Eu tô ligado em você e você tá ligada em mim. Deixa a gente assim. É o nosso jeito de viver feliz. Tô ligado em você e você tá ligada em mim. Tá ligado que é assim. É o nosso jeito de viver. Não expressam o que sinto por ti. Várias razões eu tive pra sorrir. Você ao meu lado me inspirando é tão mais fácil. Tudo é perfeito no aconchego dos teus braços. Me fez sentir quanto vale ser feliz. Me realizou de todas as formas. Me amou na melodia, bem que se quis. Agora vem pra perto, eu tô sem pressa, vem sem fim. Quero sentir teu peso sobre mim. Fazer um charme, atrasar se tem que ir embora. Eu te faço voltar, cê sabe, né? Igual lá fora, é o momento, faz um tempo. Deixe passar a hora. Um, dois, três, você não vai embora. Deixe passar a hora. Um, dois, três, você não vai embora. Deixa a gente assim. É o nosso jeito de viver feliz. Eu tô ligado em você e você tá ligada em mim. Deixa a gente assim. É o nosso jeito de viver feliz. Tô ligado em você e você tá ligada em mim.